noite total 9908. Total 9908, 340, Guarulhos, copia? Copia. Total 9908, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à direita, subida Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5164, total 9908. Entendeu, autorizado Guarulhos 340, Upper Whisky 58, decola pista 10 com curva à direita, Gole Gonza. Controle 119.8, transponder 5164. Total 9908, correto, pátio 3, chame pronto para o pushback e assinamento. Reportaremos. Torre Gol 1606, boa noite. Gol 1606, boa noite, continue a aproximação, pista 10, reporte Serra Victor 372, baixado e travado, ajuste 10, 13. Afirmativo, confirme o vento e se a pista está molhada, por favor. O vento 140 graus com 13 nós e a última aeronave que pousou reportou que a pista está pouco úmida, não está molhada. No 606, copiou? 10. São 3520, tráfego à frente, está com 1.809 nós ground speed reduzindo. Você tem condições de reduzir para a velocidade de aproximação? Informativo, estamos reduzindo, tá? 3520. Gente, autorizado DLS em glide, chame torre 186, tá? 3520. 186, tá? 3520. 9908, pátio 3, aguarde para o push. Aguardando. Torre Salvador, muito boa noite, tá? 3520, passou Serra Victor 366, em aproximação do 10, rádio 9. Tá 3520, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, no momento número 2 para pouso, reporte Serra Victor 372, baixado e travado. Reportará no Serra Victor 372, ou 3520. O Master 9843 para o táxi, 4 a bordo, 335 autonomia, Galeão alterna. Master Top 9843, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, quando lá reporte pronto para decolagem. Charlie Alfa para cabeceira, para Juliette Alfa para cabeceira 10, chamará pronto na Charlie, Master 9843. Total 9908, coordene com a equipe de pátio, após o DC-10 da Mastertop liberar a retaguarda, está autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Será coordenado, chamará para o táxi total. Gol no 606, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 13 nós. Autorizado pouso 10, gol no 606. Controle de Salvador. Boa noite, é o Gol no 805, passa nível 200. Solo 58, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso no táxi Sui Juliette. Livre à direita, mantenha sua escuta, táxi via Alfa, Gol no mesmo Hermes. Para informação, agora com a chuva, a pessoa está molhando. Ciente. Ponto de espera está pronto, o Master 9843. Mantenha o ponto de espera, Master Top 9843. Mantenha 9843. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós, check trem de pouso, ajuste 10, 13, pistão no zero, molhada. Vai travar no livre pouso 3520. E o 9642, chame Recife, 1288, alterno 3325. Chamando agora Recife, 1288, alterno 3325, Rio 9642. Startup 9843, alinhe e mantém pistão no zero. Alinhe e mantém pistão no zero, marcha 9843. Salvador total 9908 para táxi, tem 3 a bordo, 3 horas mais 30 minutos e altera na Galeão. Total 9908, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie. Reporte pronto para decolagem, total 9908. Juliette Alfa, Charlie, reportará pronto, total. TAM 3520 no solo ao 01. Autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso no táxi Sui Juliette. Frente via Alfa, vai reportar para ingresso na Juliette, TAM 3520. Na minha escuta. Na sua escuta. Startup 9843, autorizado decolar pistão no zero, vento 150 graus com 09 nós. Autoridade de marcha 9843. No 606, ingresso Juliette, portão 10, portão 10. Ingresso Juliette, portão 10, Gol no 606. Só o ponto de espera está pronto. Total 9908, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém, total. Startup 9843, decolado ao 02, chame agora o controle, 119.8, bom voo. Boa noite, Master Top 9843. Boa noite, Master Top 9843, curva da direita, cruza agora 2500 pés. 2, 3520. 0, saída agora. Primeiro 400, subida Gole, massa top 9843. Fono 805, desça para 2.000 pés, reporte ELS X-Way sem glândula. Para 2.000, possibilidade do R9, senhor. Afirmativo, após etapa, então vou para o outro servidor 366 e desça para 2.500 pés, Fono 805. Para 2.500, reportará o servidor 366, obrigado. Motor de Salvador, agora no 704, boa noite. Chegou no 704, ação identificação, autorizado via chegada AMAN, desça para o nível 030, 1013 no ajuste. Via AMAN, 030 com 1013 no ajuste, o 1704. A gente perdeu contato com o centro aqui, controle? Centro. Controle igual na 7 no 4. Possível. Podemos voar na proa do 366, amigo? Tem informação aqui pro lado esquerdo, tá meio ruim aqui. Vou na proa do 368, desça para o 040, gol no 7 no 4. Proa do 368. Tá bom também, gol no 7 no 4. Master Top 9843, chame Recife em 1288, alterno 3325. 9908, decolado ao 07, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 198, bom trabalho. Controle, boa noite, total 9908. Total 9908, contato radar, subou 340, saída Gole. Saída Gole, 340, total. O controle 1714 vai fazer alguns desvios aí, talvez voo 368, senão vai voar o 66, ok? Ciente, reduza sua velocidade para 220 nós, igual no 714. 220 é possível, vai reduzir o 714. Gono 805, passa o servidor 366. Torre 186, Gono 805. 186, boa noite. Ó. Torre Salvador, boa noite. Gol 1805, passando servidor 366, trem checado. Gol 1805, continue a aproximação, pista 10, ajuste 10, 13, reporte Serra Victor 372, baixado e travado. A última aeronave que pousou reportou pista 10 molhada. Gente, pista 10 molhada, tá escorregadinha? Não foi reportado pela mesa, reportou somente molhada. Gente. Controle autoriza Pro de Gonza para o total. Já visual com campo? Afirmativo, visual. Voo no 805, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus com 10 nós. Desde o pouso no 0, voo no 805. Controle Salvador, boa noite. Gol 1643. Chegou no 643, a sua identificação, chegada a Bonf, desça para o 040, ajuste de altímetro 1013. Descendo para o 040, ajuste no 013, gol no 643. Total 9908, chama o Centro Recife em 1288, alterna 1-3325. 288, alterna 3325, total, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Voo 1714, passo 366, torre 186. 186, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, voo 1714, passou 366, boa noite. Gol no 714, boa noite, continue a aproximação, pista 10, aguarde pista livre, no momento número 2 para pouso em Salvador, ajuste 10, 13. P3 aguardando, 714. 805, solou aos 14, libere à direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Liberando ao próximo. A sua escuta até a Juliette 1805. 1805, poderia confirmar as condições da pista? Somente molhada, 1805, via Alfa e Juliette, chama a Juliette, 1805. Gente, grato pela informação. Está 1-0. Gente, autorizado voar na da presente na proa do Serra Vitor 367, voo no 643. Voando na proa do Serra Vitor 367, descendo para 04, para o 4000 pés, voo no 643. Estado autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 08 nós, informo pista 1-0 molhada. Acidente livre, pouso 1-0, 7-4. Sete, 1-4, no solo aos 1-8, libere a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Libera a direita, sua escuta, Alfa, reporta para ingresso na Juliette, o gol 1-7, 1-4. O gol no 805, pressionando de Juliette. Autorizado ingresso, portão 06, o gol no 805. Ele ingresso, portão 06, no 805. Nível 714, prossegue Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 714. Salvador, boa noite, voo 896, informação Delta. 896, boa noite, identifique, chegada Mari, desça ao 050, pro Editap. Editap, desce 050, Mari, voo 643, desça para 2.500 pés, ajuste 1013, reporte a Vitor 366. 2.500 pés no 013, reportará a Serra Vitor 366, quando 643. Good night, the Portugal 158 heavy. É Portugal 158, boa noite. 118.60 to copy. Good night, decimal 60, Portugal 158.